Nicely. Okay. Hey, Alice. Tiny drum is difficult. No. Um tanto difícil. No. For me. Pro tempo. Mas é demorado. Muito legal. Very cool, very cool. This song very, very nice. Eu gosto. I like it. Classical music, funk, jazz, rock, pop, frevo, maracatu, samba, whatever. I like much music, very music. Cesária Évora, great. I don't know this song. Eu não conheci esta música. Muito legal. What's compose? You. É sua. Não, né? Acho que não. Lá, lá, lá. Muito legal. I need to be. I want to be too. I want to play well. Thank you. Two drums, V drums. This drum is good. Electronic drum. Now two drums for play. Oh my god. How? Como vai ser isso? Como é que vai ser esse som? Vamos ver. Já vi duas baterias em palco e é muito legal. Funciona muito bem. In a moment I take my guitar for play you, with you, with you. Suck to the tank till suck you fresh. good idea. I know what is, but remember a song of Jimi Hendrix. Som, teste, oi. Alô, oi, oi, som. Testando, oi, oi, oi, som, oi. Oi. Yeah. Som, som. Pá. You know him, but already down my track. To my brain, tears and need to say, it's funny, but I don't know why. Excuse me while I kiss the sky. Pop rays, I'm round round. Don't know if my come up down. Hey, Manu. Que bosta é essa, cara? Que bosta. Um baixo que toca duas notas só. Muda isso aí, mano. Toca uma coisa mais swingada. Hey, Manu. Manu. Manu, Manu, Manu, play, play, Manu, play other stuff. Mano, muda essa parada, doido. Caraca, velho. Essa parada é foda, velho. Eu vou tirar, tô aqui e não vou te ouvir, tá? Tchau. Hey, Halo, you sing it. If you was sing it, please, man. Thank you.

do down down down down down down down down. Oh yeah, mexe aqui pra mim também. Pia, pira, pira. Yeah, eu fui beber água, fui tomar take water, tomar uma água, só água. Como é que fala isso em inglês? Make a water, water. Yes. Água dente. Legal, velho. You is North American. Água e mortadela e pão. Tava faminto. Não, não, que isso. Água. Água mesmo. Água mineral. Certo. De garrafa. E tu é da onde, cara? É, eu estou de Belo Horizonte. Where are you from? Aguardente é só o Lula que bebe aqui no Brasil. Você é porto... Ah, é? Mas tu é brasileiro, tu é americano? Europeu? Eu sou canadense. Qual é a tua nacionalidade? Eu sou canadense e eu sou morando agora em Vancouver. Norte-americano. E a minha esposa é de São Paulo. Alemão. São Paulo. Very good. E aí eu já tinha morado em Belo Horizonte também. Eu aprendi português lá. Bacana. Muito legal, cara. E eu sou do Nordeste. Conhece o Nordeste? Eu conheço só Bahia. Não conheço o Nordeste mesmo. Muito bacana. É uma cidade bonita, né, cara? Eu tenho alguns amigos que moram aí em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Belo Horizonte, né? O estado, né? É. Minas Gerais, Belo Horizonte. Curitiba também, né? A minha esposa morava em Curitiba. Legal, legal. Curitiba é legal também. Muito bacana. Ah, meus amigos em E tu Belo mora quanto Horizonte. Tempo já no Brasil? Oi? Ah, mais ou menos. Tu fala bem tão... português, cara. Tu mais fala ou bem. Menos. Você fala bem português, é. Pra um canadense, fala muito bem. Aí do Brasil, os meus amigos estão. Tem uns amigos músicos lá, os irmãos Metralhos são meus amigos. Continua falando. É porque tem um delay, tem um atrasozinho aí, acaba atrapalhando exato. A gente às vezes. Tem esse delay, então às vezes vai cruzar. É. Não é o melhor. Não, o Skype é melhor para conversar mesmo. Aham, certo, certo. Verdade, tem um pouco mais rápido, né? Cara, é bacana, mas eu gosto desse lance aqui do Rea Ninja, porque como eu sou músico, na verdade eu toco, né, um pouquinho de alguma coisa, então é divertido, né? Brincar, eu cantar, eu sou uma negação, né? Eu não canto nada, né, cara? Eu só tava brincando aqui com o pessoal. Mas eu me divirto aqui de vez em quando, não tenho o que fazer e fico aqui. Eu trabalho com estúdio, não, então. É legal. Tô aqui 24 horas praticamente fazendo isso. Mas bacana, cara, legal. Legal te conhecer, velho. Halo, o seu nome? É a pronúncia? É Halo mesmo? Legal, a pronúncia legal. Correta? É. Pode falar alu, como efeito alu. Halo effect. Bruce. Mas halo. Alu. Cool. Legal. Cool. Very cool. Alu. Legal, man. Ei, cara, de vez em quando eu tô por aqui, assim, sei lá, final de semana. Aparece aí pra fazer um som aí, pô. Fazer uma bagunça aí com o pessoal. Tem muita gente aí que topa por aí. Brasileiro, tem muito gringo, né? Como legal. Você, assim. Me aparece muito pessoal dos Estados Unidos, eu né? Conheço Canadá mais é o primeiro brasileiro. Que eu vejo. Mais alguns. Mas dos Estados Unidos aparece vários, assim. Europa, um monte, assim, França, tem duas pessoas da França que eu... Então, tem uns quatro brasileiros aí que de vez em quando a gente faz um som e tal, mas eles acabam não tendo uma rotina, assim, sabe? Viaja mais nessa parada doida aqui. Hey, Rodri. Isso é muita loucura, né, cara? Só doido mesmo pra fazer isso, né? Oh. Então é isso, cara. É engraçado. Eu não sei como funciona que... Just don't seem the same. Heartbreaking. Boxy. That's what it was. Meu inglês é sofrível, né? Você já deve ter percebido. Falo mal português, imagina inglês. Mas a gente se vira aqui.